Bate. Oferecimento. Supermercado Confiança. Quem tem confiança tem tudo. Depovit. O poderoso depurativo do sangue. Central da Construção. Um novo jeito de vender barato. Acabe. Um chá 100% natural. Polimax. A vitamina do trabalhador. Pomada Negra. A mais potente para acabar com as dores do dia a dia. Combate. Jornalismo levado a sério. Sua empresa está preparada para as exigências do Ministério do Trabalho e da Receita Federal do Brasil, direcionadas à saúde e segurança dos seus colaboradores? Evite multas em decorrência de erros nas informações enviadas ao E-Social. A multa ocorre quando seus laudos e programas são elaborados de forma equivocada. Na Santos Consultoria, oferecemos soluções completas em saúde e segurança do trabalho, com foco na conformidade legal, prevenção de acidentes e redução de riscos. Tenha garantia jurídica na sua empresa. Trabalhamos com elaboração de PGR, PCMSO e LTCAT, treinamentos e capacitações, envio de eventos SST ao E-Social, gestão completa e personalizada para sua empresa, entre muitos outros serviços voltados à saúde e segurança do trabalho. Fale com a gente. Escritório de Pernambuco, 819-9484-1344. Escritório de Alagoas, 829-9375-2829. Siga-nos no Instagram, arroba Santos Consultoria Gestão. Santos Consultoria e Gestão em SST. Profissionalismo que garante segurança e tranquilidade. Sua saúde está precisando de cuidados? Nas Farmácias Confiança, a farmácia de Marcelo, temos uma linha completa de medicamentos, produtos naturais, perfumaria e dermocosméticos, fraldas geriátricas e infantis. Prestamos também os serviços de aplicação de injetáveis, aferição de pressão, teste de glicose e farmacêuticos disponíveis em tempo integral. Horário de funcionamento das 7 às 18 horas, de segunda a sábado. O melhor atendimento e os melhores preços você encontra aqui. Venha conferir. Farmácia Confiança, quem tem confiança tem tudo. Rua Doutor Fausto Figueiredo, número 991, 1036, Centro, Palmares. WhatsApp 81 992 28 11 85. 88.9. Rádio é cultura, entretenimento, prestação de serviço, informação com credibilidade. Rádio é Cultura FM dos Palmares. Rádio feliz e com a cara dos pernambucanos. De Palmares para o mundo. 88.9. Rádio Cultura FM dos Palmares. A rádio de maior credibilidade da região Mata Sul. Quer saber quanto o governo do estado e as prefeituras estão gastando com festividades como São João? E como está a situação das obras paralisadas, transporte escolar, prevenção a enchentes e secas e muitas outras políticas públicas que afetam o seu dia a dia? Tá tudo no Tome Conta. Criado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco, o portal Tome Conta está completando 10 anos de cara nova e com informações inéditas. Tomeconta.tcepe.tc.br. Acessa lá e tome conta do que é seu. Tribunal de Contas de Pernambuco. O Acabe auxilia no controle da diabetes, pressão alta, ácido úrico, colesterol ruim e triglicerídeos. O Acabe é um chá 100% natural, eficaz no combate da azia, queimação, refluxo, má digestão, gastrite, úlceras, gota, prisão de ventre e enxaqueca. Tomando o Acabe diariamente, dê adeus à gordura no fígado, mau hálito, boca amarga, má circulação, pedras nos rins e na vesícula. Mas atenção, o verdadeiro Acabe tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. A horta de Mari Maurinchi, o sabonete de cabra do Piauí, pra ostra potiguar eu digo sim, a lavoura de Edmilson Valentim, os produtos à base de mel, as frutas vermelhas lá de Mucugê. Hey, hey. Não é verdade. força da agricultura familiar que o Nordeste escreve novas histórias todos os dias e dá vida ao maior programa de microcrédito rural da América Latina. AgroAmigo Banco do Nordeste, há 20 anos apoiando a realização de sonhos. Governo Federal. 88.9. Nesta quarta-feira, no Falando Sério, entrevista com a advogada doutora Maria Laura e a empresária Roberta Marques. Sétima edição, Elas por Elas. Mulheres empreendedoras em foco. Falando Sério. Acompanhe ao vivo nossa transmissão pelo rádio, site, aplicativo, Facebook e no nosso canal no YouTube. Falando Sério. Oferecimento: Pupilentes Ótica. Lentes digitais é com a Pupilentes. Lojas em Palmares, Barreiros, Ribeirão e Recife. Policlínica Palmares. Direção do médico Dr. Dilson Assunção. Grupo Confiança. Quem tem confiança tem tudo. Clínica Santa Paula, com o que há de mais moderno em ressonância magnética. Grupo Eric Modas, Lupo Palmares, Eric Magazine, Via Moda, Via Shoes e One Store Eric Modas. InfoWay Pro, transforme sua carreira no maior centro de cursos profissionalizantes. Vaso de Alabastro Restaurante e Pizzaria, você simplesmente vai amar. Coloridamente, clínica multidisciplinar, por uma vida mais leve, colorida e inclusiva. Boa tarde. Alegria todo dia. Cultura, Cultura FM 88.9. Os hits e sucessos que rolam nas paradas de sucesso. É no Cultura Jovem. Cultura Jovem. Agora na Cultura FM, 1h44, 1h44, ótima tarde para você. Estamos começando mais um programa Cultura Jovem. Eu sou o Jota Oliveira, vamos juntinhos até as 3 da tarde, levando muita música na programação do seu rádio. Aqui nada mudou. Em nome da Credimais, empréstimo rápido e seguro, Central da Construção, um novo jeito de vender barato. Você participando 81998238994, pedindo a sua música, mandando para quem você quer bem, mandando para quem você ama. Você sabe que aqui você pede e a gente não troca. Aqui a gente toca até as 3 da tarde. Vai participando junto conosco, lembrando que a partir das 2 da tarde teremos a notícia da hora com ele, Nixo Pinheiro. Agora na Cultura FM, aumenta o som e deixa o resto por nossa conta. 1h45, boa tarde. Tiro a roupa, só essa boca. demais. Pena que toda vez, pena que toda vez, a gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém e acha normal. A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero. A rádio de maior credibilidade da região Mata Sul. Sintonize 88.9. Veja aí, te dizer que eu tô sofrendo. Oi, tudo bem? Quanto tempo faz que a gente não se ama mais? Não se beija mais? Talvez você não me entenda o quanto dói a falta e me faz, e dói demais. Devolve a minha paz. Saudade dói, mas acalma quando escuto o teu alô. Quando me diz alô, sinto falta de você. O tempo passa e a gente não passa. Eu adoro ouvir você dizer: oi, tudo bem? Quanto tempo faz que a gente não se vê? É pra se apaixonar. Oi, tudo bem? Quanto tempo faz que a gente não se ama mais, não se beija mais? Talvez você não me entenda quando dói a falta e me faz, me dói demais. Devolve a minha paz. Saudade dói, mas acaba. Falta de você. O tempo passa e a gente não passa. Eu adoro ouvir você dizer: oi, tudo bem? Eu amo você. O teu alô, quando me diz alô, sinto falta de você. Quanto tempo faz que a gente não se vê? Oi, tudo bem? Quanto tempo faz que a gente não se vê? Demais pra você, Batista Lima. Oi, tudo bem? Agora 1h55. Viver sem você é ruim demais. Você levou a minha paz. Cultura FM dos Pomares. Sintonize 88.9. Seja bem-vindo, Delcio. Muito obrigado. Eu que agradeço esse carinho de casa, cada um presentão pra nós. Bem, tudo está pedido. Você ainda me ama, eu sei. Briga não faz sentido, amor. Você é tudo que eu sonhei. Não brinque com meu coração. Eu tenho tanto amor pra dar. Você vai me pedir. Para você, os Travessos e Delcio Luiz, Nem Tudo Está Perdido. Lá em cima, Calango Aceso e Adriana Moral, Volta, Vai. Oi, tudo bem? Batista Lima, Priscila Senna, 9 da manhã, e Gustavo Lima, Desejo Mortal, foram as primeiríssimas de hoje aqui na nossa programação. Agora na Cultura FM, 2:02, 2:02. Vamos para o Estúdio 2, com ele, Nixon Pinheiro, trazendo a notícia da hora para você, ouvinte, Cultura FM. Bom demais, coisa linda. Cultura FM. Notícia da hora, informação com agilidade e credibilidade. No ar, pela Rádio Cultura dos Palmares. Boa tarde, Nixon Pinheiro, trazendo aí a notícia da hora. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Jota Oliveira. Boa tarde, ouvintes do programa Cultura Jovem. Esta é a segunda edição do nosso Notícia da Hora, nesta quarta-feira, dia 2 de julho de 2025. Olha só, Jota, enquanto o sortudo não busca prêmio da Quina de São João, eu vou mostrar aqui algumas dicas de o que os nossos ouvintes podem fazer, né? O que é que dá para fazer com esse dinheiro aí? O dinheiro foi 19,2 milhões de reais. Com esse dinheiro do prêmio da Quina de São João, que saiu para um apostador de uma loteria lá no Recife, daria para comprar uma Ferrari de Neymar e bancar show de Madonna. Ainda procura-se um milionário, hein? Desde sábado, dia 28, a Lotérica Recife espera um sortudo que ganhou 19,2 milhões na Quina de São João. Até esta quarta, dia 2, segundo os responsáveis pela casa, o vencedor ou vencedora não tinha aparecido para encher o bolso. Com a espera, cresce a curiosidade para saber o que esse sortudo ou sortuda vai fazer quando botar a mão nessa grana, hein? Grana preta. Afinal, Jota, o que é que dá para fazer aí com 19,2 milhões de reais? A nossa redação fez um levantamento aqui que vai ajudar a matar aí a curiosidade dos nossos ouvintes. Olha, com esse dinheiro, seria possível comprar duas unidades da Ferrari puro sangue, igual a que Neymar Júnior tem, né? Cada exemplar desse carrinho aí italiano sai aqui no Brasil por 8 milhões de reais. E ainda sobra uma coisinha, né, para gastar com a família. O prêmio permite ainda que a pessoa compre 2.500 unidades do Citroën NC3 Live, considerado o carro mais barato do Brasil atualmente. Cada um vale 75 mil. Dá para comprar também 71 unidades habitacionais construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Para quem gosta aí de cultura pop, o dinheiro também daria para bancar um cachê igual ao de, o que Madonna recebeu para fazer o show do ano passado lá na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, né? A musa levou ali naquela ocasião 17 milhões de reais. E ainda assim, sobraria ainda uma grana para fazer uma festa grande. Considerando a taxa Selic em 15% ao ano, em vigor desde junho de 2025, a poupança garante uma renda mensal. Se você deixar esse dinheiro lá, mensalmente você pode tirar R$ 129.351,01. Na aplicação em CDB, 100% do CDI, o rendimento líquido mensal é de R$ 185.241,99. No Tesouro Selic 2029, o rendimento líquido mensal chega a R$ 187.715,16. Na LCI, com 90% do CDI, dá para ganhar, sem sair de casa, R$ 215.118 por mês. E os 19,2 milhões continuam lá, paradinhos na conta. O resultado do concurso foi anunciado no último sábado, né, dia 28, como eu já disse, com duas apostas de Pernambuco e entre as 13 ganhadoras. Cada vencedor levou aí 19.249.775,58 do prêmio total, que é de cerca de 250 milhões. As apostas pernambucanas foram simples, daquelas que custa R$ 2,50. A do Recife foi registrada nas Loterias Recife, no bairro de Areias, na zona oeste da cidade, e a outra foi em Glória do Goitá, na zona da Mata, em canais eletrônicos. Os números sorteados foram 12, 19, 20, 34 e 35. A Caixa Econômica Federal informa que os vencedores têm até 90 dias após a data do sorteio para fazer a retirada do valor. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES, que é o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Essa é a notícia da hora. Com você, Jota. Continua aí o Cultura Jovem. Valeu, Nixon Pinheiro. Valeu, Nixon Pinheiro, aí com a notícia da hora, que é do oferecimento da Ótica Econômica. Isso mesmo, comece o dia enxergando melhor e ainda economizando dinheiro. A Ótica Econômica tem a promoção perfeita para você. Na compra do seu óculos de grau, você ganha 50% de desconto no óculos de sol. Isso mesmo, metade do preço para proteger a sua visão com estilo. Visite uma de nossas lojas e escolha seu novo modelo com preços imperdíveis e condições especiais. Você cuida da sua visão e do seu bolso. Afinal, na Ótica Econômica, a sua visão é nossa prioridade e a economia também. Ótica Econômica, Palmares, Barreiros e Recife, a economia para os seus olhos. Notícia da hora volta amanhã no programa Bom Dia Cultura. Você ouviu as principais notícias do momento aqui na Cultura FM 88.9. Informação que chega primeiro. Chega primeiro. Você está na ZYR 769, operando em 88.9 MHz. Rádio Cultura FM, Palmares, Pernambuco. Música, informação, música e animação. Atenção, população de Chexéu. Vem aí o curso de design de sobrancelhas. Uma realização do SEBRAE em parceria com a Prefeitura do Chexéu, por meio da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Cultura. O curso será realizado de 14 a 18 de julho, com duas turmas, nas manhãs, das 8 ao meio-dia e à tarde, das 13 às 17 horas, no auditório da Prefeitura. As vagas são limitadas. As inscrições estão sendo feitas na sala da Secretaria de Assistência Social, no prédio da Prefeitura. Garanta sua vaga, leve a sua identidade CPF. Prefeitura do Chexéu, um governo que realiza sonhos. Vocês estão sabendo da novidade? A Credimais vai sortear uma Pop 0 quilômetro e vários outros prêmios para você, cliente amigo. Escuta só como é fácil participar. A cada R$1.000 em empréstimos, você recebe o número da sorte. E pronto, você já está participando. O sorteio será pela Loteria Federal. Promoção válida para todos os tipos de empréstimos. Aposentados, pensionistas, BPC Loas, representante legal, cartão de crédito, conta de luz, saque aniversário do FGTS, servidores estaduais e federais, refinanciamento, financiamento, portabilidade, empréstimo para CLT e muito mais. Quanto mais empréstimos, mais chances de ganhar. Aqui na Credimais, empréstimo rápido. Temos crédito para você. Todas as nossas lojas estão participando: Palmares, Caruaru, Ribeirão, Joaquim Nabuco, Maraial e em Alagoas, Colônia Leopoldina e Novo Lino. Telefone WhatsApp 819-9809-2156 e 819-9732-7974. Filha, quem é sua melhor amiga? Ah, não sei, pai. Pensa, quem tá sempre ao seu lado quando você precisa? Quando eu tô com fome, é a geladeira. Quando eu tô com calor, é o ventilador. Ah, já sei. Sua melhor amiga é a Neo Energia, então. É verdade, pai. A Neo Energia é uma empresa amiga de todas as horas, porque ela investe em inovação, tecnologia, sustentabilidade e tem o compromisso de sempre fazer mais por você. Neo Energia Pernambuco, mais por você. Atenção Palmares e região. Se você busca um atendimento especializado para o desenvolvimento e bem-estar, conheça a Coloridamente Clínica Multidisciplinar. Aqui você encontra uma equipe completa para cuidar da sua saúde e garantir uma melhor qualidade de vida. Oferecemos psicologia e aplicação ABA, psicopedagogia e fonoaudiologia, terapia ocupacional e integração sensorial, psicomotricidade relacional, funcional e aquática, fisioterapia e nutrição. Estamos na Avenida Coronel Pedro Paranhos, 256, Centro de Palmares, em frente ao INSS. Agende sua consulta pelo WhatsApp 819-8938-8000. Coloridamente Clínica Multidisciplinar, por uma vida mais leve, colorida e inclusiva. À procura de uma loja de variedades que venda tudo, tenha qualidade e bom preço? Aqui nas lojas Mundo do Real, Real Decor e Real Importados, você encontra tudo o que precisa em um único lugar. Desde artigos para renovar a decoração de sua casa, escritório, comprar presentes, papelaria, encontrar utensílios práticos para casa e cozinha e muito mais. Loja Mundo do Real, Real Decor e Real Importados. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado para garantir sua satisfação. Venha conferir nossas novidades e aproveite nossas ofertas. Lojas Mundo do Real, Real Decor e Real Importados. Siga nosso Instagram, arroba MDoReal. 88.9. Agora 2:12 na Cultura FM. Boa tarde. Alguém, o bem melhor do mundo. que não pensou e machucou meu coração. Tudo que eu passei da região Mata Sul. Sintonize 88.9. Priscila Senna. Era tu que tava falando por aí, que não lembra de mim, que já me esqueceu, que coitado sou eu e que não tem mais volta. Fui só um story meu, beijando outras bocas na minha noitada. Pro meu celular vibrar com a notificação sua de madrugada. Já imaginou se vazar esse áudio teu chorando, querendo voltar pra mim, e não aguenta mais de outra me beijando. Já imaginou se vazar esse áudio teu chorando, me beijando. tu que tava falando por aí, que não lembra de mim, que já me esqueceu, que coitado sou eu e que não tem mais volta. Fui só um story meu, beijando outras bocas na minha noitada. Pro meu celular vibrar com a notificação sua de madrugada. Já imaginou se vazar esse áudio teu chorando? No seu coração. Foi embora ontem, era meia-noite. Meteu o pé, deixou o vinho na metade. Tava sonhando em deixar minha cama vazia. Tá abrindo concorrência pra cidade. Se pra você deixei de ser tão importante, não me olha mais como antes. Eu que devo ser culpado e não você, que vi amor onde era só prazer. Eu sei que o tempo vai passar, bocas vão rolar, mas do jeito que seu santo é forte, ninguém vai me amar. Eu vou voltar atrás só pra matar a vontade. Fica sem você, dói mais. Eu sei que o tempo vai passar, bocas vão rolar, mas do jeito que seu santo é forte, ninguém vai me amar. Eu vou voltar atrás só pra matar a vontade. Fica sem você, dói mais do que ter só metade. Meteu o pé, deixou o vinho na metade. Tá vacilando em deixar minha cama vazia. Tá abrindo concorrência pra cidade. Se pra você deixei de ser tão importante, não me olha mais como antes. Eu que devo ser culpado, não você. Melhor. Eu sei que o tempo vai passar, bocas vão rolar, mas do jeito que teu santo é forte, ninguém vai me amar. Eu vou voltar atrás só pra matar a vontade. Fica sem você, dói mais. Eu sei que o tempo vai passar, poucas vão rolar, mas do jeito que seu santo é forte, ninguém vai me amar. Eu vou voltar atrás só pra matar a vontade. Fica sem você, dói mais do que de só metade. E só metade é ruim demais, ninguém merece, eu mesmo. A gente quer tudo, né? Que ter só metade. Yeah, yeah, yeah, oh. Yeah, yeah, yeah, oh. É demais pra você, Dilcim, um santo forte lá em cima, Priscila Senna, áudios chorando, e Gui Maurício, Turminha, termina comigo antes. Vamos com os nossos melhores ouvintes participando, 81998238994. Muita gente boa ligadinho na nossa programação. Boa tarde, Cacilda Maria, lá da Eudócia. Jota, boa tarde, sou eu, a Cacilda de Água Preta. Toca pra mim seu desejo de volta por seu amor. Ok, valeu, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela sintonia. Aurileide Santos, boa tarde, Jota. Toca uma música, fica por sua conta. Ofereço para você, para meu esposo Dede e para todos que está na escuta lá do Sítio Macário. Aquele abraço a todos lá no Sítio Macário, ligadinho na nossa programação. A Carmou tá com a gente também aqui. A Carmou, deixa me ver. Boa tarde, Carmou. Boa tarde, meu amiguinho Jota, como é que você tá? Melhor agora falando com você, Carminha. Ô Jota, eu queria ver uma de Léo Magalhães, disse? Certo, se der tempo a gente toca. Oi. Oi. Pra todo mundo que tá ligado na nossa cultura, beijo Jota, pra você e todos. Pra você também, muito obrigado pelo carinho. Denise Francisca, boa tarde. Denise Genho, bom destino. Boa tarde, Jota. É Denise, bom destino. Quero oferecer uma música pra Neto, Marinho, Alzira, a Dama de Vermelho, a Socorrinha, da Nossa Senhora no Quilômetro do Artesão, Pera do Centro. Então, boa tarde, Jota. Abraço. Obrigado pra você também, pra todos que estão ligadinho na nossa programação. Muito obrigado pelo carinho. Tem mais gente aqui conosco aqui, participando da nossa programação, muita gente sintonizado na melhor 88.9 Cultura FM. O Marcos do Ventilador, boa tarde, Marcos. Boa tarde, Jota Oliveira, aqui é Marcos do Ventilador. Bota aquela música de Calcinha Preta, volume 11. Vai pra Dira, pra Mandira, minha esposa agora, meu filho, minha filha linda. Qual a música, né? Vai a Deilda, o Jampaú, vai Joselma, vai pra é lá no Bispo, Antônio de Volta, Vé de Volta, Dama de Vermelho, Morena Flor, é Alexandre Mendonça, vai Francisco, Francisca, Dulce, Socorrinho, toda a turma do grupo, 88.9, Luciano do Hamburgo, pra seu Nilson, pra toda a turma da Caixa Sempre da Carolina. Certo? Fique com Deus, Jesus abençoe vocês sempre. Amém, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aí pela sua sintonia, sempre ligado na nossa programação. Uma ótima tarde para todos. O Alexandre Mendonça tá ligado conosco lá no Grande ABC Paulista. Edina Mabatista tá ligado, a Nadjana Andrade, a Ana Cláudia, né? Aquele abraço aí pra todo mundo, muito obrigado pelo carinho. Agora 2h26. Quem anuncia na Cultura FM dos Palmares, vende mais, vende mais, vende mais. Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijar. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? Esse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça. Então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? Justamente esse dia, eu não quero que aconteça. Então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Toda

trabalho e desenvolvimento. Com amor e dedicação, trabalho e desenvolvimento. Palmares, um novo tempo de conquistas. Você está sofrendo com dores nas costas, nos ombros, no pescoço e nas pernas? Não sofra mais. Use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra é um alívio imediato para quem sofre com as dores causadas pela artrite, artrose, bursite, tendinite, bico de papagaio e hérnia de disco. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, acabando de vez com todas as dores. Mas atenção, a verdadeira pomada negra tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. O Acabe auxilia no controle da diabetes, pressão alta, ácido úrico, colesterol ruim e triglicerídeos. O Acabe é um chá 100% natural, eficaz no combate da azia, queimação, refluxo, má digestão, gastrite, úlceras, gota, prisão de ventre e enxaqueca. Tomando o Acabe diariamente, dê adeus à gordura no fígado, mau hálito, boca amarga, má circulação, pedras nos rins e na vesícula. Mas atenção, o verdadeiro Acabe tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. Atenção Palmares e região. Se você busca um atendimento especializado para o desenvolvimento e bem-estar, conheça a Coloridamente Clínica Multidisciplinar. Aqui você encontra uma equipe completa para cuidar da sua saúde e garantir uma melhor qualidade de vida. Oferecemos psicologia e aplicação ABA, psicopedagogia e fonoaudiologia, terapia ocupacional e integração sensorial, psicomotricidade relacional, funcional e aquática, fisioterapia e nutrição. Estamos na Avenida Coronel Pedro Paranhos, 256, Centro de Palmares, em frente ao INSS. Agende sua consulta pelo WhatsApp 81 98938 8000. Coloridamente Clínica Multidisciplinar, por uma vida mais leve, colorida e inclusiva. Cuide da sua saúde ortopédica com quem entende do assunto. O Dr. Pedro Livino, ortopedista e traumatologista, oferece atendimentos especializados em consultas e cirurgias de ortopedia e traumatologia, ultrassonografia musculoesquelética e infiltrações guiadas por ultrassonografia para controle da dor. Dr. Pedro Livino, sua saúde em boas mãos. Agende sua consulta. Atendimento em novo endereço, em Palmares, na Rua Luzia Pedrosa, 625, na Policlínica Palmares, do Dr. Dilson Assunção. E na Clínica Dr. Márcio Cunha, em Garanhuns, pelo WhatsApp 879-8102-3225. Siga Dr. Pedro Livino no Instagram, @ Pedro Livino Traumato. Agenda semanal da Clínica Santa Ana. Quarta-feira, doutora Ruth Pessoa, nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva, melhorando sua vida sem sofrimento. Doutora Luana Santos, psicóloga adulta e infantil, especialista em depressão, transtornos e ansiedade. Doutora Elitânia Maria, psicóloga infantil e adulto, especialista em TDAH e autismo. Doutora Letícia Lins, fisioterapia geral, quiropraxia e acupuntura. Doutor Emerson Catanho, clínico geral, controle de diabetes, pressão arterial, saúde do idoso e adolescente. Doutor Orlando Medeiros, psiquiatria infantil e adulto, especialista em autismo, TDAH, ansiedade e depressão. Doutora Marta Priscila, psicopedagoga, todas as quartas-feiras, especialista em dislexia e TDAH, autismo infantil e fase adulta, ABA, análise do comportamento aplicada. Doutora Brena Caroline, nutricionista materno infantil, especialista em grávidas e crianças com seletividades alimentar. E doutor Rui Guilherme, ultrassonografista, abdômen total, obstetra, pélvica e endovaginal, próstata e vias urinárias, abdômen superior, parede abdominal e bolsa testicular. Exames laboratoriais, teste de paternidade, sexagem fetal, biópsia e toxicológico. Agende a sua consulta pelo 819-9370-5461, Clínica Santa Ana, Rua Coronel Isácio, 288, Centro, Palmares.

minha véia, sabe aquele suplemento sexual que você me indicou pra aquele meu problema na cama? O Ergo 30 Turbo, ele funcionou mesmo, viu? É, meu véi, não disse? Ando toda ardida depois que você começou a tomar isso. Você não tem mais aquela potência? Precisa conhecer o Ergo 30 Turbo. Ele reduz o cansaço no dia a dia, melhora a performance sexual, auxilia no tratamento de ejaculação precoce e da disfunção erétil. Vai de Ergo 30 Turbo e dê adeus aos problemas na cama. Disponível em farmácias e casas de produtos naturais. Tomando Polimax, você vai dar adeus ao cansaço físico e mental, fadiga, insônia, estresse e vai voltar a ter mais energia e disposição. Polimax combate a anemia, abre o apetite, aumenta a imunidade e melhora a concentração. Polimax fortalece dentes, músculos e ossos, te protegendo da cabeça aos pés. Polimax combate gripes e resfriados, reduz o colesterol ruim e melhora o funcionamento do seu coração. Está esquecendo de tudo e quer reativar a sua memória? Tome Polimax. Sofre com cãibras, reumatismo, osteoporose e dores nas articulações? Tome Polimax diariamente. Polimax original tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade e região. Cultura FM é mais emoção no seu coração. Soltou da minha mão no meio do caminho e se perdeu. E eu acreditei que logo voltaria, engano meu. Mas sinto que você está só. Será que ainda sabe voltar? E o tempo vai deixando maior a falta que você me faz. Imagine então como seria se cruzassem, enfim, não haveria fim. Peço pro destino todo dia te mostrar o caminho pra você voltar. Vem me encontrar. Caminho e se perdeu. E eu acreditei que logo voltaria, engano meu. Mas sinto que você está só. Será que ainda sabe voltar? E o tempo vai deixando maior a falta que você me faz. Juro que é a última vez que faz isso. Será que cê não canta? cansa de me dar perdido. Quantas vezes já perdoei? Seu celular é pior que cebola. Peguei e chorei. Se não me amava, falava que não dava. Eu iludido por um erro que só me enganava. Mas de traição em traição, de o amor acaba. Eu vou amar de novo, apostar de novo. Só dessa vez vou engolir meu choro. Cê tá pisando só porque eu te amo. Meu coração não é brinquedo pra cê tá brincando. E se a gente procurar entender por qual razão gostar de alguém assim, que não vale nada, que não se importa, é que geralmente o beijo é foda. Nadisson Ferinha, é que geralmente que não vale nada tem um beijo foda. Só me enganava. Mas de traição em traição, de o amor acaba. Eu vou amar de novo, apostar de novo. Só dessa vez vou engolir meu choro. Cê tá pisando só porque eu te amo. Meu coração não é brinquedo pra cê tá brincando. E se a gente procurar entender por qual razão gostar de alguém assim, não vale nada, que não se importa, é que geralmente o beijo é foda. Eu vou amar de novo, apostar de novo. Só dessa vez vou engolir meu choro. Cê tá pisando só porque eu te amo. Meu coração não é brinquedo pra cê tá brincando. E se a gente procurar entender por qual razão gostar de alguém assim, que não vale nada, não se importa, é que geralmente o beijo é foda. Rádio Cultura FM dos Pomares. Sintonize 88.9. Quantas coisas boas que se perdem nesse clima de não se falar e não se ver. Eu aqui sentado esperando na esquina você atender. Pra piorar, vou me molhar na chuva que vem, mas tá tudo bem. Se eu sou desse jeito pra te apoiar. Daí demais pra você, Sorriso Maroto, Maluquices de volta. Lá em cima nada, Suferinha, vou amar de novo. E Marcos e Belute, Linhas. A gente vai ficando por aqui, vem aí o programa Falando Sério, agradecendo a Credimais, empréstimo rápido e seguro, Central da Construção, um novo jeito de vender barato, e a gente se encontra amanhã, se o bom Deus assim nos permitir, com mais um programa Cultura Jovem. Tchau, beijo no coração, fique na paz, vem aí o programa Falando Sério. Pelas maluquices, por tudo que disse no primeiro encontro, pra ninguém eu conto, virou bobo infantil, que é a mulher mais linda do Brasil. Quantas coisas boas que se perdem nesse clima de não se falar e não se ver. Eu aqui sentado esperando na esquina você atender. Pra piorar, vou me molhar na chuva que vem, mas tá tudo bem. Se só desse jeito pra te aproximar. Brasil, me amou quando me viu. Quantas coisas boas que se perdem nesse clima de não se falar e não se ver. Emoção no seu coração. Simone Mendes! Vamos lá! Você não vai me esquecer. Pode apelar pro plano B. Se você pudesse sentir o aroma pelas ondas do rádio, não iria resistir aos sabores do Vaso de Alabastro Restaurante Pizzaria. O almoço e jantar, à la carte self-service, com a maior variedade de pratos para você montar o seu de acordo com o seu paladar. Carnes, saladas, pratos quentes, peixes ao molho e frito. Vem para o cardápio mais variado da cidade. Vem para o Vaso de Alabastro, é de dar água na boca. E tudo isso sem falar nas deliciosas pizzas, hambúrgueres, petiscos e sobremesas. O nosso ambiente é diferenciado. Vaso de Alabastro Restaurante Pizzaria, Rua Humberto Munkvick, bairro Santa Rosa, em Palmares. Aberto das 11 às 14 horas e das 18 às 22 horas. Delivery 973296404. Instagram @ Vaso de Alabastro Oficial. Atenção, pais! Seu filho é curioso, adora tecnologia e quer aprender de forma divertida? Então chegou a oportunidade perfeita! A Computação do Futuro traz os cursos de Informática Kids e Robótica. A InfoWay Pro está com matrículas abertas para crianças de 8 a 14 anos. Seu filho vai aprender sobre programação, robótica, lógica de games e muito mais! Tudo de forma interativa e presencial. Não perca essa chance! Invista no futuro do seu filho. As vagas são limitadas. Entre em contato no WhatsApp 819-8981-3764 ou no Instagram @ InfoWay Pro e garanta sua matrícula. InfoWay Pro, preparando o seu filho para o futuro. Cultura! O Grupo Eric Modas tem sempre as melhores tendências em roupas, sapatos, bolsas e acessórios. Fique de bem com a vida. Cores e moda do infantil ao adulto. Conheça nossas lojas. Lupo Palmares, Vida Moda, Via Shoes, One Stores, Eric Moda, na Avenida Frei Caneca, 56, e Eric Magazine, Móveis e Decorações. Rua da Conceição, 1327, com tudo para transformar seu ambiente e estilo. Em Palmares, você tem tudo em um só lugar. Grupo Eric Modas, 5 lojas para o seu estilo. Moda, móveis e decorações. Realize seus exames de imagem na Clínica Santa Paula. Diagnóstico preciso, atendimento humanizado, ótimo custo-benefício e equipe de profissionais capacitados. Faça na Clínica Santa Paula seu exame de ressonância magnética de última geração e tenha o melhor detalhamento de imagem do corpo humano. Clínica Santa Paula, Unidade 1, Rua Luzia Pedrosa, no centro de Palmares. Unidade 2, Avenida José Américo de Miranda, bairro Santa Rosa. Fone 3661-0320. Palmares e região. Se você busca um atendimento especializado para o desenvolvimento e bem-estar, conheça a Coloridamente Clínica Multidisciplinar. Aqui você encontra uma equipe completa para cuidar da sua saúde e garantir uma melhor qualidade de vida. Oferecemos psicologia e aplicação ABA, psicopedagogia e fonoaudiologia, terapia ocupacional, integração sensorial, psicomotricidade relacional, funcional e aquática, fisioterapia e nutrição. Estamos na Avenida Coronel Pedro Paran, Anhos 256, Centro de Palmares, em frente ao INSS. Agende sua consulta pelo WhatsApp 819-8938-8000. Coloridamente Clínica Multidisciplinar, por uma vida mais leve, colorida e inclusiva. Quer saber quanto o governo do estado e as prefeituras estão gastando com festividades como São João? E como está a situação das obras paralisadas, transporte escolar, prevenção a enchentes e secas e muitas outras políticas públicas que afetam o seu dia a dia? Tá tudo no Tome Conta! Criado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco, o portal Tome Conta está completando 10 anos de cara nova e com informações inéditas. tomeconta.tcepe.tc.br. Acessa lá e tome conta do que é seu. Tribunal de Contas de Pernambuco. O Acab auxilia no controle da diabetes, pressão alta, ácido úrico, colesterol ruim e triglicerídeos. O Acab é um chá 100% natural, eficaz no combate da azia, queimação, refluxo, má digestão, gastrite, úlceras, gota, prisão de ventre e enxaqueca. Tomando o Acab diariamente, dê adeus à gordura no fígado, mau hálito, boca amarga, má circulação, pedras nos rins e na vesícula. Mas atenção, o verdadeiro Acab tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. A partir dos 40 anos, é comum sentir dificuldade para enxergar de perto ou ler em ambientes com pouca luz. As lentes multifocais Varilux foram desenvolvidas para oferecer visão nítida em todas as distâncias. Garanta já a sua na promoção Varilux em dobro na Pulp Lentes Ótica. Compre um par de lentes Varilux e leve dois pares de lentes. Elas possuem tecnologia digital personalizada para o seu conforto. Pulp Lentes Ótica. Visite agora uma de nossas lojas. Palmares, Barreiros, Recife e Ribeirão. Lentes digitais com tecnologia Freeform é com a Pulp Lentes Ótica. Cultura FM. Tratar você bem faz parte do nosso tratamento. Grupo Policlínica Palmares, direção-geral Dr. Dilson Assunção, cardiologista titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica Brasileira de Cardiologia, com residência médica de medicina interna e clínica médica pelo Hospital Barão de Lucena, atuando como perito da Justiça do Trabalho. Faça seu ecocardiograma, eletrocardiograma digital, teste ergométrico, Holter para arritmias, mapa para investigação de hipertensão, espirometria para asma e efisema pulmonar. Doutor Dilson Assunção, atendendo na cidade de Palmares, Catende, Cupira e Colônia Leopoldina. Mais informações, ligue 3661-0012. Eu hoje vou comprar, vou economizar. Supermercado Confiança é o meu lugar. Eu hoje vou comprar, vou economizar. Supermercado Confiança é o meu lugar. Servindo qualidade, é preço baixo. Preço baixo todo dia, economia de verdade. Eu hoje vou comprar, vou economizar. Supermercado Confiança. Nesta quarta-feira, no Falando Sério, entrevista com a advogada doutora Maria Laura e a empresária Roberta Marques. Sétima edição, Elas por Elas. Mulheres empreendedoras em foco. Falando Sério. Acompanhe ao vivo nossa transmissão pelo rádio, site, aplicativo, Facebook e no nosso canal no YouTube. Falando Sério. Oferecimento, Pupi Lentes Ótica, lentes digitais é com a Pupi Lentes. Lojas em Palmares, Barreiros, Ribeirão e Recife. Policlínica Palmares, direção do médico Dr. Dilson Assunção. Grupo Confiança, quem tem confiança tem tudo. Clínica Santa Paula, com o que há de mais moderno em ressonância magnética. Grupo Eric Modas, Lupo Palmares, Eric Magazine, Via Moda, Via Shoes e One Store Eric Modas. InfoWay Pro, transforme sua carreira no maior centro de cursos profissionais. Vaso de Alabastro Restaurante e Pizzaria. Você simplesmente vai amar. Coloridamente, clínica multidisciplinar. Por uma vida mais leve, colorida e inclusiva. Falando Sério. Agora 15h, mais 4 minutos, está começando aqui pela sua Cultura FM, programa Falando Sério. Você que acompanha a gente no rádio, muito obrigado pelo carinho, pela sua honrosa audiência, é sempre bom estar com você aqui na Cultura. Hoje, né, estamos no dia 2 de julho, dia bacana aí, começamos aí o segundo semestre do ano ontem, né? E a gente nem tocou nesse assunto. Um inverno que está aí a pleno vapor, trazendo muita chuva, mas hoje o sol está agora à tarde, está dando o arzinho da sua graça para a gente aqui em Palmares. Quem acompanha a gente pelas redes sociais pode nos acompanhar também pelo Face, pelo YouTube, e pode mandar perguntas via WhatsApp 998-23-8994. Eu já, como faço todo o começo de programa, quero mandar um abraço aqui, fazer um apontamento para as pessoas que nos encontram e que fazem questão da gente citar o nome aqui, no caso a minha amiga Mônica Meirelles, lá no município de Joaquim Nabuco. Mônica, um beijo no coração, carinhoso para você e obrigado pelo carinho. E por que eu estou falando da Mônica? Tinha também o Diogo, né? Hoje à tarde a gente estava com o Diogo lá. Um abraço, Diogo, todo o pessoal que está acompanhando a gente também. Mas hoje o assunto é voltado para as mulheres. E eu vou aqui, no programa de hoje, tratar sobre esse tema com a advogada, a doutora Maria Laura, e também a Roberta Marques, está como empresária, mas se eu não me engano, ela também é advogada. Isso. Né? Boa tarde. Boa tarde, Márcio. É Bebeta que se gosta de chamada, né? É, porque desde a infância minha família começou a me chamar de Bebeta. E pega mais pro comércio, né? Bebeta, quanto é essa peça? Bebeta, quanto é isso e tal? E se for chamar o nome Roberta Marques? É um negócio mais de doutora, formalizado. E hoje eu sou comerciante, isso. Pé no chão, eu gosto muito de ser chamada, né? Assim. Gosto. É verdade. Conosco, tem que ser, né, Mário? É verdade. Ah, doutora Maria do Laura, bom dia. Aliás, boa tarde. Boa tarde, Mário. Tudo bom? Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui de novo, né? De novo, você esteve aqui quando a gente falou sobre a Secretaria da Mulher. Isso, isso. E o assunto tem tudo a ver, não é? Com certeza. Mas eu queria que vocês explicassem aqui para a nossa audiência. O que é essa sétima, já é sétima, obviamente, isso. Não está começando agora, edição Elas por Elas. Bebeta, vamos lá. Sim, vamos lá. O Elas por Elas surgiu em 2022, Marvel. Uhum. Foi uma idealização da nossa amiga, também empreendedora, e é Márcia Alves, né? Que uhum. Ela é de Timbaúba, não sei se você conhece, mas vai ter a oportunidade Deve de conhecer. Deve ser minha parente, né? O Deve Alves ser. Aí... Mas tem muita gente com Alves no E ela com aquela vontade de estimular mulheres uhum. a empreender, a ter sua independência financeira, sugeriu ao Sebrae este evento, né, de conexões de negócios de mulheres. Mas o evento é do Sebrae? É do Sebrae. Ela foi até o Sebrae e fez essa proposta e o Sebrae prontamente acatou e colocou o nome Elas por Elas. Uhum. E aí começou, acho que a primeira edição foi em Goiânia, que ela disse, né, e foi um sucesso. Daí ela partiu para Recife, lá no auditório do Sebrae, depois teve em Aliança, e a terceira edição foi aqui em Palmares, em 2023. Uhum. E aí, como foi sucesso, o Sebrae gostou do projeto, começou a trazer vários outros empreendedores, psicólogos, médicos, advogadas, sempre mulheres. E nas três primeiras edições trouxeram alguns homens e viram a necessidade de só trazer mulheres. Então, a partir da quarta edição, esse evento é composto de mulheres e para mulheres. Então, vai ser agora, né? Só mulher participa, não? Só mulheres. Mulheres escritas. Tem alguma coisa específica, algum segredo que os homens não podem saber, não? Não. Até porque vai ser transmitido, né? Então tá vai bom. Ser tudo mesmo. Mas porque o público é o público feminino. É, porque nós vamos direcionar justamente aquelas dores das mulheres. O que a mulher passa no ambiente de trabalho, no pessoal, no profissional. Então, uhum. este ano, a grande novidade, né? Esta edição, nós vamos ter psicóloga, vamos ter uma delegada de polícia, nós vamos ter advogada da mulher. Uhum. Então, a gente vai versar não só sobre o âmbito do empreendedorismo, mas também a questão da violência contra a mulher que é submetida a alguns meios de violência e que fica naquele ciclo, mas o empreender, o comercializar, tira ela daquele ciclo, né, de uhum. violência. Mas aí, no caso, o foco é a mulher empreendedora. Empreendedora, isso. A mulher empreendedora, mas aí eles abriram esse gancho porque a gente sabe que o empreender, às vezes, até um pouco cerceado pelo homem, pelo companheiro, porque às vezes quer que a mulher seja dona de casa, que ela não saia de casa, que ela não tenha voz, não tenha vez. Uhum. E aí ela começa a entender que junto de outras mulheres, quando nós estamos juntas, nós encorajamos. Não, nós estamos aqui, nós entre nós podemos ir além. Bom, eu vou perguntar, essa pergunta eu já sei a resposta, a doutora Maria Laura, aqui na nossa região tem isso, homens que vetam, não é, a mulher se tornar uma empreendedora? Na nossa, acontece isso ainda? Infelizmente, sim. Como você bem pontuou, né? Uhum. Na nossa região também acontece. Também acontece. Também acontece. Não só numa zona rural, mas mulheres que têm um salário avantajado. Uhum. Muitas vezes o marido, ele cuida de todo o salário, né? De todas as despesas da casa. Ele fica com o dinheiro dela. Ele fica com dinheiro. Inclusive, até por questão de curiosidade, eu já tive um caso que eu acompanhei, que era um processo de divórcio, uhum, e a esposa, né, dava o salário para o marido e nisso ele retia, pagava como ele queria, mas como nem tudo são flores, começou a gastar com bares, a mulher trabalhava e ele usufruía o salário dela. Usufruía totalmente, ela nem sabia, na verdade, quanto ganhava direito, porque chegou até o momento do salário ser depositado diretamente na conta dele. Nossa! Poxa, veja como as coisas são, a gente pensa que não mas acontece. Mas isso não é amor, não? É muito cuidado e exagero, né? É aquele tóxico, né, que a gente conhece. Ele quer cuidar bem do dinheiro dela, porque tem cuidado. Não, isso aí não é nem brincadeira, né? A gente nem para brincar com essas coisas. Brincadeiras à parte. Porque, né, realmente é doído isso. Infelizmente, isso acontece. E quando a gente fala disso, né, uhum, a gente levou até num tom de brincadeira, mas a violência, para ela ser perpetrada, ela acontece de forma sutil. Uhum. Então, tudo começa com uma forma de carinho, de quer mostrar uma segurança, que é o dono do lar, uhum, mas por trás disso tem uma pessoa que quer colocar a mulher entre quatro paredes para não ter autonomia financeira, autonomia de trabalho e muito menos autonomia própria. Olha, são 3 da tarde, mais 11 minutos, e aí já começa o pessoal mandando aqui as perguntas e o papo aqui com a gente aqui. Abraço aí a professora Sobral, obrigado pelo carinho, um beijo carinhoso. E a gente vai aqui, dentro do possível, trazendo, porque tem assuntos que realmente não são pertinentes ao tema. Então a gente vai só tendo cuidado que os assuntos trazidos aqui sejam pertinentes a esse tema, que é o tema do empreendedorismo voltado para as mulheres, né, nessa 7ª edição do Elas por Elas. Onde é que entra o poder público aqui? Você já falou que o Sebrae participa. O município também participa, doutora? Participa diretamente. Inclusive, durante Eu acho que todos... era você puxar um pouquinho o teu microfone, né? Porque você é alta, ele, né? Ele abaixou, agora eu vou levantar de novo. Levanta, porque tá ficando porque baixo, tava tá? Na frente da câmera, ele pediu para então, baixar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou te pedir aqui... Ô, Edson... Nixon, tu tira a câmera dela para arrumar esse microfone melhor para hoje dela, enquanto eu falo com a Bebeta aqui, uhum, pode ser? Porque nessa versão tem uma novidade ou coisa parecida ou não? Tem sim, inclusive fiquei sabendo ontem, né, através da doutora Laura, uhum, que nós teremos uma psicóloga, uhum, e uma delegada da polícia do Recife que está vindo também para justamente amparar, porque nós vamos receber mulheres de outras cidades. A gente está, uhum, até convida, porque tem muita gente aqui da Mata Sul, uhum, que está querendo vir fazer a inscrição. O link a gente tem colocado nas nossas redes sociais. Nós estamos Mas se não fizer a inscrição, não pode participar, não? Pode sim, inclusive pode. Eu falei com a Larissa lá da secretaria, uhum, ela, uhum, disse que quem não conseguir fazer a inscrição através do link pode ir até lá e na hora mesmo faz a inscrição. Bom, porque então... Está acontecendo alguns imprevistos aí no link do Sebrae. Então vamos fazer o seguinte, agora que já voltou aqui, está certinho, não é? Vamos lá, onde é que entra aí o poder público como apoio nessa 7ª edição do Elas por Elas? Pronto, voltando, né? Graças a Deus, a gente tem um prefeito que ele é muito empenhado, voltado para o empreendedorismo, tanto da cidade quanto feminino. Uhum. Então... Essa parceria que existe com o Sebrae já vem de muitos anos, certo? Desde o início de sua entrada na prefeitura. Uhum. E o que se sucede? Juntamente com a Secretaria da Mulher, como a gente está falando de mulher, a gente oferece cursos e oficinas profissionalizantes. Uhum. Então, entre 3-4 meses, já tivemos cursos de chocolate, de artesanato, de feltro, uhum, de mesa posta, de bolos tradicionais para o São João, como exemplo, cocada também, que é um doce regional. E isso tudo a gente vai incentivando as mulheres a participar das oficinas por uma questão de lazer, né, para, uhum, sair daquele ciclo de violência, de casa, mas também para empenhar elas a entrar nesse empreendedorismo. Uhum. Porque quando a gente até brincou ontem, de empreender... Tem o medo da palavra, né? Parece que é uma coisa muito difícil. Mas em qualquer momento da vida, a mulher pode empreender, difícil, né? A gente difícil, empreende vendendo um doce, empreende fazendo um bolo, uhum, empreende fazendo um artesanato. E assim a gente vai crescendo migalhas e migalhas. Quer dizer, essas mulheres que vocês oferecem curso pela Secretaria da Mulher foram convidadas ou estão sendo convidadas para participar Sim, do evento? Sim, são as primeiras. É, claro, até porque eu acho que não é só uma questão de formalizar, não é, Bebeto? Ou não? Formalizar também. É importante formalizar, inclusive, como ela falou, a prefeitura, né, com a sala do empreendedor, com o nosso amigo Charles, ele tem feito todo esse aparato junto, não só as mulheres, mas quem quer empreender. E é como ela falou, né, empreender não é fácil, mas é possível. É possível, claro. É possível. E aí o empreender começa, muita gente, às vezes, assim, ah, mas eu não tenho condições financeira, eu não tenho vou conseguir. Tenho que ter um dinheiro para fazer os primeiros investimentos, não consigo. Tempo. Pois é. Ou não tenho tempo. Não tenho tempo, mas a gente também dá uma orientação às mulheres. Existe o Banco do Nordeste, que tem um crédito muito bom, que nós conseguimos. Então, é importante que elas estejam junto nesse evento, porque lá nós vamos, inclusive, orientá-las. Como dar o primeiro passo? Através do Sebrae, através daquelas mulheres empreendedoras que estão ali, que já tem todo um know-how para ajudar realmente elas a darem esse pontapé inicial no seu negócio. Bom, e aí tem todo esse apoio técnico. É o Sebrae que vai fazer isso ou não? Sim, o Sebrae e também a Sala do Empreendedor, que também vai estar presente. Junto com a Prefeitura dos Palmares. Já naquele ponto ali de você botar a coisa realmente para moer, porque... Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Quando a gente pensa em empreender, a gente tem só uma ideia. Isso, principalmente isso. Quem não é do teu. Não teve a felicidade, como a Bebeta, que já nasceu empreendendo. Mas tem até um parêntese. Tem até um parêntese. Vamos lá. Não foi tão fácil. Não. Mas aí. Não é fácil, mas veja mas, só. Mas assim, eu você acho já que, teve toda a estrutura familiar que apoiou assim, tal. É verdade. Né? No meu caso, eu não fui ser empreendedora. Eu acredito que eu nasci empreendedora. É isso que eu ia dizer. Então, assim, eu não vivi dentro da loja, porque quando eu comecei a empreender, foi na faculdade. Ou seja, eu não comecei a empreender aqui em Palmares. Eu fui para Recife e lá na faculdade eu comecei a vender. Vendia bolsa, vendia óculos, ia lá na Conde da Boa Vista, comprava óculos. Então, na fila de empreender lá no céu, você já passou umas 3 vezes, não? Pois é. Aí já então, veio pronta. Então, assim, inclusive até fui criticada, Mávio, porque como eu estudava, né, eu fazia faculdade, então o pessoal dizia, por que você está vendendo se você vai, entre aspas, ser doutor, ou promotor, ou juiz, ou delegado, ou advogada? Só que aquilo não enchia muito meus olhos, e o vender, o comercializar o olho no olho, mexia muito mais comigo. Pegar no dinheiro, no money. E sabe como eu comecei? Com uma mesada, que eu recebi uma pequena mesada, ia lá e comprava os óculos, comprava bolsa, inclusive trazia alguns produtos da loja daqui para vender lá. Vendi Natura, me inscrevi na Natura. Então eu comecei assim aos pouquinhos. E por um momento eu parei, mas depois eu voltava, mas eu sempre com um pezinho lá. Então acho que não foi assim, eu caí direto no empreendedorismo. Nasceu empreendedor. Nasci, Essa tua experiência é muito bacana, mas muita gente não teve esse digamos, esse know-how, não é? Isso. E aí tem uma dificuldade. Tem. Olha, existe linha de crédito para isso? Quando eu começo esse negócio, eu devo começar com fast food, devo começar vestuário, bijuterias. Quer dizer, todas essas dúvidas, né, elas vão ser tratadas lá nesse encontro ou não? Já é demais aí? Eu não tenho certeza se haverá realmente esse tipo de tratativa. Mas eu acredito que a mulher que chegar lá e tiver alguma dúvida, nós vamos acolher e orientar. Certo. Porque já aconteceu em outros eventos que as mulheres... Olha, Roberta, eu estou querendo fazer um MEI, mas eu não consegui. Como é que eu faço? E a gente direciona para a sala do empreendedor. Falando de MEI. Muita gente não sabe nem o que é, né? MEI é um microempresário individual, né? Que aí é um cadastro, faz lá, um cadastro, você faz é receita, bem simples. E ali você vai poder ter linha de crédito, é importante isso. E sem o MEI fica difícil de conseguir financiamento para o seu negócio junto às instituições bancárias. Isso. Não é? Privadas não, bancárias. Bancárias. Tem a Márcia Gomes aqui mandando um monte de coração para vocês, porque na verdade o assunto do programa hoje é fazer chamado, né, para que a mulher participe do evento. E eu queria agora pedir aqui a Maria Laura Como é que vai ser o evento, o local, a inscrição? Já foi dito que tem esse, pode ser feito online, mas pode ser feito no local também. Vamos falar um pouquinho. Pronto. A gente vai ter uma tarde bem legal, né? Já está na véspera, vai ser amanhã, certo? Das 2 às 18 horas. Vai acontecer lá no centro de treinamento, próximo à Sulanca, aqui em Palmares. Estamos convidando não só as mulheres de Palmares, mas todas as mulheres da Mata Sul. É no centro de treinamento Douglas Miranda Marques? Isso, o próprio. E aí a gente fez o convite diretamente para as outras secretarias das mulheres, outras empreendedoras e empresárias. E, obviamente, né, também as nossas usuárias, que são pequenas negociadoras, comerciantes. Porque o público não é só para mulher que tem um CNPJ, que tem um MEI, mas para aquelas que têm interesse em empreender. Porque, como eu disse, a palavra assusta e a gente quer desmitificar isso. Quer auxiliar tanto as mulheres a sair de um ciclo de violência, quanto dar um empurrãozinho. Mas não é mulher conseguir. Só que é vítima de violência, não. A gente está com todas as mulheres. Porque tem mulher que é muito bem assessorada pelo marido. Com certeza. É? É. Tem mulher que o marido é um arrimo mesmo para ela. É. Não é? E é um apoiador, é um incentivador, é um amigo, é um parceiro. E até mesmo sócio, muitas sócio, vezes. Sócio, né? Vezes. Né? E não, então, nós temos 3 mulheres que nós vamos atingir. Né? O objetivo são aquelas mulheres, você que é CLT e que tem um desejo de empreender, quer conhecer. CLT, gente, ela está falando essas coisas aí. Muita gente não entende. Ela tem que estar. Carteira de trabalho. Que você que tem carteira de trabalho assinada, que é empregado. Que é empregado. Isso, não é CLT, está empregado. É também para essa pessoa? É para essa pessoa também, que tem aquele sonho, que tem aquela vontade de empreender, de ter seu dinheirinho, até fazer um extra. Então vai lá, porque você vai encontrar, escutar histórias inspiradoras. Mávio, são mulheres assim que começaram do nada, que era vendia na feira, que era sulanqueira. Tem histórias assim grandiosas. Então você vai se encontrar ali em alguma delas, em alguma história, em algum momento. Então vai ser muito importante para ela, que é CLT e quer sair daquela condição, que não é uma condição ruim. Nada. Não, no mundo desempregado que a gente está vivendo, né? A gente está falando de uma condição porque pode se melhorar. Claro. Então a gente está aqui para galgar outros degraus. Claro. Então é isso que a gente quer, que as mulheres conquistem. E também aquelas mulheres que já têm empresas, que estão no seu negócio, mas querem entender um pouco mais de marketing digital, como atender o seu cliente, como fazer network, conhecer outras mulheres, outros negócios, fazer conexões. E também aquelas mulheres que não são nada, que estão em casa, que não são nada no sentido que não fazem não nada empreende. Fora de seu casa. Trabalho doméstico, e que dizem, não, eu quero fazer alguma coisa, eu sei cozinhar, eu sei fazer uma tapioca, uma cocada, um bolo, o que é que eu faço para começar, para dar esse primeiro passo? Então são 3 mulheres alvos que estarão atingidas, então você é uma delas. Então, se você não empreende, é dona de casa, mas quer botar um pé aí no negócio para começar. Dá um pontapé inicial. Você que é empreendedora já, tem seu negócio, mas vai buscar mais experiências, e você que é um seletista, tem a sua carteira de trabalho assinada, mas quer mudar, sei lá, ou quer ampliar, também está convidada. Paga quanto? Vamos lá, a palavra aí. Olha, a palavra essa mágica. É a palavra mágica agora. Gente, é de graça ou não é? É de graça. É de graça. E outra coisa, todas as mulheres que estarão lá são voluntárias. É ninguém, todas as mulheres. Quem vai estar palestrando lá? Isso, são voluntárias, são mulheres que realmente se uniram, uniram forças para dizer assim: olha, nós estamos aqui, estamos segurando tua mão para te dizer que é possível. É possível empreender, é possível sair dessa condição que você se encontra, ou até melhorar aquela condição que você já está bem. Então, pessoal, a inscrição vai ser feita no local também? Também vai ser feita no local. Mas quem é precavido, quem gosta de rede social, pode fazer pela internet? Pode sim, inclusive as inscrições, o link da inscrição está juntamente no Instagram, tanto do oficial, né, da Prefeitura de Palmares, lá na Bio, quanto da Secretaria da Mulher e do Sebrae também. É muito simples, mas como Roberta pontuou, algumas pessoas estão tendo dificuldades, porque tem que colocar um CPF, um RG, enfim. Aquelas tem lá um processo que nem todo mundo se entende muito bem com essa máquina. Tem a perícia, né, de ministrar. E aí a gente vai estar fazendo as inscrições também no evento. Então, a mulher que estiver interessada, que eu espero que todas as ouvintes estejam interessadas, pode se direcionar, né, ao centro de treinamento, que estaremos fazendo as inscrições no momento do evento. Uhum. Então, isso não é... 14h. Então, chega um pouquinho mais cedo, né, para fazer a inscrição, isso. Se for fazer a inscrição, 1h30, lá. Por lá, vai para lá para fazer a inscrição. Olha, bacana é. Né? Agora, parece que as pessoas, de maneira geral, precisam ser motivadas para isso, para empreender. Né? Isso. Talvez, eu não sei se é o mercado... se é o momento que estamos vivendo, mas eu percebo uma certa apatia das pessoas em relação a empreender. Acho que a Bebeta aqui está há quantos anos já como empreendedora em Palmares? Em Palmares há 7 anos. Sete anos. Muito pouco tempo, né, Marcos? Pouco tempo, mas... Não, não é uma história, não é? 7 anos, não são 7 dias. Você... Peguei uma pandemia. Isso. Que foi muito, muito, muito traumático, né? Uhum. Uma vontade. Como ela disse, não é fácil, é possível, mas é difícil. Uhum. Nós temos vontade, às vezes, de desistir da vontade, porque às vezes a sensação de dizer, mas será que vai dar certo? Como eu vou fazer para conseguir? E a pandemia realmente, para mim, foi um marco, porque eu não peguei a enchente, né, de 2010 que teve aqui. Quem pegou a enchente, então, meu Deus. Quem pegou a enchente, né, como minha irmã, que na época ela é empreendedora, minha irmã também é, mas hoje ela trabalha no Tribunal de Justiça e está seguindo outro ramo. Mas eu acho que ela ainda vai empreender aí no futuro, porque nós temos assim essa... No sangue. Está no sangue. E aí ela pegou essa enchente e foi um momento que ela assim nos encorajou muito, porque ela pegou as roupas que estavam na loja, que foram lavadas, foi vender na feira. Uma cidade aqui junto, comprou uma banquinha, colocou lá para vender na feira. Então, há esses tipos de dificuldades, mas o que a gente não pode fazer é desistir. Se está dando errado de um jeito, muda a rota. E principalmente agora, Mávio, nessa era digital, que de 2020 para cá o mercado mudou tragicamente, drasticamente. Não trágico. Drástica, não, drasticamente. Porque muitas lojas fecharam e muitas abriram. Então a gente tem que focar naquelas que estão dando certo. Se o mercado mudou, a gente tem que acompanhar. Então não basta só você ter aquela loja física. Só ela não dá para sobreviver. Não. Felizmente ela não dá. Não. Ou você migra para o mercado digital, ou você está fora. Então, realmente, você tem que aparecer nas redes. O gestor, o diretor, ele tem que botar a cara. Né? Felizmente ou infelizmente, muitas pessoas não conseguem, mas a gente tem que fazer isso. Eu digo isso porque minha mãe já está no comércio há 40 anos. Né? Como falei, a loja já tem quase 40 anos. E ela falou para mim, se fosse na minha época assim, eu não ia conseguir. Porque para ela é difícil. Eu acho que o pessoal... mais antigo, é difícil você chegar e ter uma habilidade de fazer tudo pelo celular, nas redes sociais. Então, para ela ainda é aquele caderninho, é o manual, não está informatizado. Então, hoje a gente, inclusive, precisa se adequar a isso. Então, muita gente tem esse medo, uma apatia, e diz assim, mas e aí agora? Mas necessariamente, não só existe esse modelo de empreendimento, porque eu não sou empreendedor, claro, não é? Mas eu não sou empreendedor de comércio. Sim. Não é? E a gente percebe que alguns ramos, para uma economia mais modesta, óbvio, como por exemplo o setor de alimentos, não é necessário que você tenha essa... a não ser que você queira fazer uma rede. Sim. Não é? Mas se você quer montar um restaurante, se você quer montar uma coisa mais simples, você pode fazer sem precisar essa parafernália da internet. Assim, eu, até um parêntese, Mávio, um amigo meu abriu um restaurante agora há pouco, e aqui em Palmares, e ele disse que quando ele impulsionou as vendas através do tráfego pago, o delivery dele aumentou assim muito mesmo. Então, ele deu um plus. Claro. Então, mesmo a gente achando que realmente o presencial supre, mas eu acho que se você quiser dar um passo a mais, realmente vale a pena. Vale a pena. Não estou dizendo que não deve ser, mas é justamente para demistificar essa história, porque daqui a pouco todo mundo está com medo, né, Mariela? Para eu começar um negócio, eu tenho que entender de internet, eu tenho que saber. Não. Você pode começar. Agora, se você entender de internet... Por exemplo, eu vi essa semana uma pessoa aqui de Palmares falando de hambúrgueres. Tinha uma loja física vendendo roupa, sapato e tal. O aluguel ficou muito caro. Foi para casa e começou a fazer hambúrgueres. E divulgar pelo YouTube. Olha, sim. YouTube não. Instagram. Pelo, pelo Instagram e pelo Facebook. Pelo Facebook. E colocando lá os pedidos pelo WhatsApp, né? E resultado. Deixou de vender roupa, deixou de vender sapato. Vender hambúrguer. Porque o hambúrguer, o cheeseburger, o burger foi lá. Foi maior, foi melhor. A economia foi. Então, dentro de casa. É isso. É verdade. Acho que é por isso que é importante a gente saber usar as ferramentas ao nosso favor. Isso. Internet tem ônus e bônus. Claro. Mas uma pessoa que não tem condições de ter um local físico, de estar fazendo aquela entrega a todo momento. Tem a lojinha online. É um cartão de visitas. Faz em casa, vende online e tem sua renda. É. E um produto, Mávio, que é o meu difícil de vender online, assim como você falou, nós temos uma loja de colchão, né? Que é a Casa dos Colchões. Isso. E é difícil vender online, porque, veja, o colchão você precisa testar. Como que você vai olhar um colchão e vai dizer... Só compro lá, viu, gente? Olha aí, então você também vai lá comprar. Acho que eu já comprei uns 3 o ano passado. Devo comprar mais uns 3 esse ano. Pois é. Então é importante saber que realmente o pessoal não compra colchão pela internet. Eles precisam ir lá e testar, porque pela a mola, o que é na espuma, mais firme, mais denso. Então realmente existem produtos que você precisa testar. E é importante que a gente tenha o físico. Né? Vou explicar, comprei 3, todos são bons. Comprei o primeiro, porque o outro que eu estava usando eu achava que estava muito, muito mole. Aí comprei um bem duro. Aí comecei a achar que estava muito duro. Aí comprou um intermediário. Aí troquei intermediário. E assim foi. É. Mas eu acho que essa coisa que você tocou agora no assunto foi muito bom. Porque tem produto que você ou é físico ou não é de jeito nenhum. Não dá para você vender. Ou você erra. Mas tem coisa que você pode comprar online e pode comprar da maneira física. E aí, essas mulheres que a gente vai, que vocês vão falar para elas, que eu não vou estar no evento, né? Lá tá vedado, lá para homem, só entra mulher. Mas esse evento, ele vai abordar justamente essas formas, vamos dizer assim, de que a mulher ela pode empreender, ganhar o seu dinheiro, mas tem um objetivo, né? Acho que a Maria Laura pode falar disso. O objetivo, do ponto de vista da Secretaria da Mulher, é mostrar que ela não precisa ser submissa ao marido. Não é, sim, não é essa a ideia? Perfeito. Quando a gente pensou em trazer esse programa para cá, na verdade, até por curiosidade, é a segunda vez que está acontecendo aqui em Palmares. A gente teve a terceira edição, então também aconteceu aqui em Palmares, e agora estamos voltando com a sétima. Quando a gente pensou, de fato, colocar isso em prática, eu tive um contato muito grande e muito amistoso com Márcia Alves, né, que é a nossa idealizadora. Certo. E como a gente já vinha investindo no empreendimento para as mulheres aqui, para, como eu disse, ser uma forma de romper um ciclo de violência, né, que é a nossa pauta. Mas também uma forma de prevenir a mulher entrar num ciclo desse. Porque tudo que é desconhecido, a gente tem medo. A gente tem medo de um emprego novo, tem medo de sair do emprego, tem medo de sair de um relacionamento que a gente vê que não tem futuro. E tudo isso vai criando barreiras e barreiras. E o empreendimento, por si só, já cria um espírito de liderança na mulher, de autonomia, não só financeira, mas para tomar decisões, para se sentir mulher também, porque mulher ela pode ficar onde ela quiser. Ela pode ser empresária, ela pode ser dona de loja. Roberta é um dos maiores exemplos que a gente tem aqui em Palmares. Pode ser dona de casa também, não? Dona de casa, a gente, todo mundo tem que ser homem e mulher. Não, mas educado desde criança. Mas a gente tá falando de mulher. É essa coisa aqui que, pelo amor de Deus, não vamos me crucificar, não. É que tem mulher que. Ah, não, eu quero ser dono de casa. Eu não quero sair para o trabalho, eu não quero me ocupar com isso. O importante é ter ela, opção. Claro, que seja uma opção. Que seja uma opção. Ela deseja isso para ela. Pois é, não que seja uma opção. Imposto pelo marido, né? Perfeito. Bom, gente, eu vou fazer um intervalo aqui. O papo está muito bom, mas eu preciso fazer um intervalo. E quero lembrar você, olha, uma das maneiras de você se prevenir contra o câncer de mama é fazer exames de mamografia periodicamente e ultrassonografia. A Clínica Santa Paula está com a promoção e você pode fazer os seus exames com 10% de desconto. Exames de mamografia e ultrassonografia com 10% de desconto na Clínica Santa Paula.

follow your dream. You see your brother dancing like being a clown, or being a king, I mean a king without a crown. So now let me tell you just one more thing. You better do what you want and you start this thing. There's a party. Ivonho e Danilo. Eu amo amar você aqui na Cultura FM, no Flashback Cultura, pra você matar saudades aqui na melhor Cultura FM. Essa é a sua rádio. Agora 4h44. Inesquecível. Flashback. Flashback 88.9. Não consigo nem mais dormir. E onde quer acaso alguém viu uma vampirinha andando por aí? Leo Jaime, as sete vampiras aqui na Cultura FM 88.9. Faltando 9 minutinhos, mais 5 da tarde. A rádio que dá gosto de ouvir. 88.9. Toca as melhores. Flashback. Já passou e eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância amor. Todo nosso amor ficou no tempo esquecido por você, vivendo do que fomos, ainda estou. Tanta coisa já mudou, só eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei em voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber. Eu só queria lhe dizer que eu tentei deixar de amar, não consegui. Se alguma vez você pensar em mim, não se esqueça de lembrar que eu nunca te esqueci. Quantas vezes aí o romantismo de Joana, A Distância, música do Rei Roberto Carlos. A penúltima de hoje do programa Flashback. Cultura! 88.9. Cultura FM. Flashback. Faltando agora 4 minutinhos para as 5 da tarde. Eu deixo a minha última para você, tá bom? Um abração, gente, e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Flashback. The days nights we've had, wondering if the world would be so beautiful if I had not looked into your eyes. How did you know that I've been waiting? Never knew the world would be so beautiful at all. Think of all the ones before, but now that I've found you, I am flying. I never knew that love would be so beautiful to me. I never knew that love would be so beautiful to me. And then we dance to the rhythm that is burning like a flame. 4h59. Rádio Cultura dos Palmares, a porta aberta para Jesus. A Igreja Aliança com Deus, Ministério da Fé Vencedora, apresenta o programa Senhor, enxuga as minhas lágrimas. Vamos levantar a nossa voz em oração diante do Deus eterno. Tudo o que Deus é e tudo o que Deus tem está à disposição da oração. Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. A partir de agora, diante do Deus eterno, levantamos a nossa voz em oração. Em oração. Senhor Deus, Pai, que estás nos céus. A palavra do Senhor, Salmo 119, verso 7. O coração deles é insensível. Eu, porém, tenho prazer na tua palavra. Salmo 119, verso 7. Senhor Jesus, desde o Sermão do Monte, o Senhor tem falado. Em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 22. Meu Deus, estenda as suas mãos, abençoando, derramando da bênção e da graça do Senhor na vida daqueles que estão orando e não vão parar de orar na madrugada. Quem está orando na usina, engenho, sítio, chácara, fazenda, a parcela, quem ora na residência, aonde trabalha, abençoe as plantações, criações, meu Deus, livra do mal, abençoe a todos. E eu entrego nas mãos do Senhor quem está orando e não esqueceu da tua casa. Abençoe o nosso jejum de uma hora, quarta, sexta, domingo. Abençoe, meu Deus, julgando a nossa causa. Cada dia desse mês, julgue a nossa causa. Julgue a nossa causa, Senhor, no nome de Jesus. Toca naqueles que estão orando a favor dos entes queridos. Quem ora no hospital, presídio, cadeia pública, clínica. Quem está orando e colocou o copo com água, peças de roupas, documentos, fotografias, representando alguém, Senhor. Toca naqueles que estão perto e quem está longe, meu Deus. Salva a família, salva a família. Consagra esta água, traz o remédio do céu e toca, meu Deus, naquele que vai receber pela fé. Eu oro pelo dizimista da tua casa. Abre a janela do céu sobre eles, derramando a maior abastança e repreendendo o espírito devorador. Abençoe, meu Deus. Eu entrego cada dia, cada semana desse mês. Fica conosco, guardando a nossa saída e entrada, livrando-nos do mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muitos têm problemas, mas poucos conhecem a solução. Jesus Cristo está vivo. É só orar que resolve. Deus te ama. Igreja Aliança com Deus. Ministério da Fé Vencedora. Missionário Raimundo Cruz. Tribunal da Justiça de Deus. Pois tu, sustentado o meu direito e a minha causa. Salmo 9:4. Eu em audiência com Deus. Venha participar desta campanha na Igreja Aliança com Deus, na parte de cima, na Sulanca, em Palmares. Rua Projetada 300, no centro. Tribunal da Justiça de Deus. Igreja Aliança com Deus. Ministério da Fé Vencedora. Missionário e Bispo Raimundo Cruz. Atenção Nova Palmares, queremos convidar você para participar da Célula Viva da Igreja Aliança com Deus, Ministério da Fé Vencedora, que fica ao lado do Mercado Público. Reuniões, segunda-feira, culto de oração às 18h30, terça-feira, culto de adoração às 19h, quinta-feira, culto de celebração às 19h. Célula Viva Adoradores do Rei, venha, traga os que sofrem, os doentes, para receber da parte de Deus. No último domingo do mês, o grande encontro do clamor e súplica com o missionário Raimundo Cruz, na Igreja Aliança com Deus, em quatro horários, 7h da manhã, às 12h, às 15h e às 19h, na Igreja Aliança com Deus, na parte de cima da Sulanca, missionário Raimundo Cruz e equipe de fé. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande? Mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos.